baixa e Brasília vai. Vem, vai, vem, vai. Você já conhece o gordinho. Agora a gente vai mostrar o gordinho saliente. É assim, ó. Mas não é possível. Será que eu tô enxergando direito? Bateu curiosidade, eu vou ter que chegar. Como é que pode? Papai do céu, muito obrigado mesmo. Mas dá força pra ela poder me aguentar. Que ignorância da sua mãe que te fez tão gostosa assim. Que covardia do seu pai deixar você sair. Você tem coragem de experimentar esse gordinho. Você é boa demais, não deu pra resistir. Ei, gordinho saliente, que moleque pra frente. Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar. Gordinho saliente, que moleque pra frente. Eu sou a ferramenta de fazer mulher virar. Gordinho saliente, que moleque pra frente. Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar. Gordinho saliente, que moleque pra frente. Eu sou a ferramenta de fazer. É só a rocha dela, gordinha, a rocha dela, gordinha. Mas não é possível. Será que eu tô enxergando direito? Pra ter curiosidade eu vou ter que chegar. Como é que pode? Papai do céu, muito obrigado mesmo. Mas dá força pra ela poder me aguentar. Que ignorância da sua mãe que te fez tão gostosa assim. Que covardia do seu pai deixar você sair. Você tem coragem de experimentar esse gordinho. Você é boa demais, não deu. Ei, gordinho saliente, que moleque pra frente. Esse é meu jeito e ninguém vai me mudar. Gordinho saliente, que moleque pra frente. Eu sou a ferramenta de fazer. Gordinho saliente, que moleque pra frente. Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar. Gordinho saliente, que moleque pra frente. Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar. Vai, gordinho. Arrocha, gordinho. Vai, saliente. Gordinho saliente, que moleque pra frente. Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar. Gordinho saliente, que moleque pra frente. Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar. Arrocha, arrocha, gordinho, arrocha. Mostra aí, Henrique. Devagarzinho,